If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, dipped in suntan, fell in a cement mix of all the quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbyes. She met a shark underwater, fell in, no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lies and ways to say. I'm not afraid to die.

Pop Hits. Viva o mundo Target Radios! Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Quarta, 26 de setembro. Que será sensacional pra você, baby. Como sempre, na Target International. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits. Com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, targetw.com. E na tarde de quarta, número 1 no Pop Hits, Psy, Gangnam Style. Segundo lugar para Pink, Love Me One Last Kiss. No posto de número 3, Rain, 50 Ways to Say Goodbye. Número 4, Katy Perry, Wide Awake. E o quinto som mais votado na tarde foi Diane, com Kesha. Agora é só mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Se vicia aí em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do Ouvinte. Rola por aqui o pedido do Ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, recebe um forte abraço o Tainan Calisto. Ele que é de Presidente Prudente, São Paulo. E tá a fim de relembrar aqui na Target, Ciara and Justin Timberlake, Love and Sex Magic. Fechando o Pop Hits da tarde. Até já, baby. Bye, bye. 1, 2, 3, go. You to push it right back. Sex and magic. Yeah. Yeah. Sex on the floor. Give Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.